Vamos lá ao Cash Resto Zero. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na boa nova. Cash Resto Zero. Com o apoio de Civifran. Construção e reabilitação. Civifran. Arquitetura e engenharia para uma construção de qualidade, moderna e sustentável. Civifran. Pinheiro dos Abraços, Bobadela, Oliveira do Hospital. Telefone 238-082-777. Civifran. Cash Resto Zero, sempre depois das 12, no último sábado de cada mês, com Vítor Neves. Vítor, boa tarde. Boa tarde, Albino José. Como bem dizias, é sempre assim. No último sábado de cada mês, alargamos o Cash Resto Zero, colocamos-lhe uma sigla, XL, e convidamos alguém que marca a atualidade local e regional para vir connosco partilhar um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. O Cash Resto Zero é uma marca de opinião que está um pouco por todo lado, na página da Rádio Boa Nova, lá estamos nós, na coluna ao seu lado direito, também no blog cashrestozero.blogs.sap.pt, no jornal Folha do Centro e nas redes sociais. O Cash Resto Zero está aqui ao sábado em direto, depois do meio-dia. Esta emissão repete terça-feira, depois das 19 horas. Hoje, Manuel Marques, presidente da Associação Nacional de Criador de Ovinos da Serra da Estrela, é o nosso convidado, homem de 57 anos de idade, jurista de profissão, trabalha em Mangualde, curiosamente na Câmara Municipal local, e é um político reconhecido e conhecido em Nelas, onde é vereador, umas vezes no poder, outras vezes na oposição. Manuel Marques, bem-vindo, muito obrigado por ter respondido afirmativamente ao nosso convite. Vamos começar suavemente por lhe perguntar o que é isso da ANCOSE. Muito bom dia. Antes de entrar propriamente na entrevista e na pergunta que me faz, quero desejar um bom dia a todos os ouvintes desta grande rádio Boa Nova e em especial aos associados da ANCOSE. E quero também agradecer o convite que me foi formulado e por isso não podia de forma alguma deixar de estar presente. Quanto à ANCOSE, a ANCOSE é uma associação que foi criada por um grupo, por um punhado de pessoas, que tinha a ver com o objetivo e com a conservação e a difusão do melhoramento da raça Serra da Estrela, contribuir para o fomento técnico e económico das explorações do ovino de Serra da Estrela e também para preservar o queijo Serra da Estrela, que já no tempo de Gil Vicente se falava nesse famigerado queijo, nesse famoso queijo, melhor dito. Portanto, é essa a função da ANCOSE, também tem a parte das intervenções médico-sanitárias, do rastreio, das doenças, portanto, é mais ou menos isto que a ANCOSE faz, além de também prestar todo o apoio técnico aos seus associados. Portanto, a ANCOSE protege e promove a raça ovina, vamos chamar-lhe assim, Serra da Estrela. Podemos provocá-lo dizendo-lhe que podia muito bem ser, em vez de Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, ser Associação Bordaleira? Não, porque em boa hora os fundadores, penso que o meu paizinho, que já o perdi, também fez parte dessa guerra, em boa hora os senhores, os fundadores, pensaram na Serra, na raça Serra da Estrela, porque ela é composta por dois tipos de raça autóctones, a Bordaleira e a Churra Mondegueira. Portanto, nunca poderia ser na sigla só prever-se uma raça autóctone. Porquê que a Bordaleira é assim tão mais famosa do que a outra? Eu penso que eu não serei o grande especialista em falar na raça, como compreenderá, não é essa a minha formação. Mas penso que deve predominar mais na região da Serra da Estrela, por isso que ela certamente tem esse peso, mais, e o nome prevalece mais em relação à Churra Mondegueira. Isto é uma associação que nasceu em 1981, tem, portanto, se não me falham as contas, mais de 30 anos, cerca de 33, e lê-se nas vossas comunicações que há mais de 4 mil associados. Primeira pergunta, os associados têm aumentado ou diminuído? Segunda pergunta, os associados pagam as cotas ou nem por isso? Terceira pergunta, os associados fazem parte da vida da associação ou só aparecem aquela classe dos sempre os mesmos? Eu, quanto às cotas e quanto ao número, o número de associados, mas mantendo-me. Quanto ao pagamento ou não das cotas, ouça, é difícil cobrarmos cotas e é difícil... Quanto é que é a cota? 20 mil euros, 2 mil euros por ano, peço desculpa. Portanto, e isso é difícil cobrar, além como é difícil cobrar às vezes os serviços que nós prestamos. Mas eu compreendo, e ouça, e para a minha formação de jurista, eu compreendo as dificuldades que eles têm. E, aliás, tenho em casa, eu costumo dizer que as ovelhas, na minha família, são mais velhas que eu. Não são mais velhas, obviamente, as ovelhas, mas a tradição das ovelhas são mais velhas que eu. Foi aí que o meu paizinho sempre sustentou a nossa casa com a parte agrícola. Eu sinto as dificuldades que eles têm, por isso tenho algumas dificuldades em acionar-lhes em tribunal, porque eles estão, mas vão pagando e a ANCOSA vai suportando e vai aguentando mesmo com essa falta de pagamento de alguns associados. E o número de associados tem aumentado ou diminuído? Eu penso que ele penso e posso dizer mesmo garantir que eles têm-se mantido, até alguns vão aumentando. E agora, alguma coisa que me apraz registar foi os novos projetos que foram aprovados, que a ANCOSA, que o engenheiro Pedro Magalhães fez na ANCOSA para novas explorações, o que implica que eles também se tornem associados da associação, e por isso também vai efetivamente aumentar. O que me preocupa mais é a redução do efetivo animal na zona, na área de intervenção da ANCOSA, que é a área de intervenção geográfica da Serra da Estrela. Já que os associados têm mantido, mais ou menos, parafraseando aquilo que disse, qual é a sua sensibilidade quanto ao que se passa com os criadores? Olha, permita-me só aqui voltar ainda à pergunta anterior. Serão muito participativos? Não, eu já ia recuperar esse tema. Não, mas eu por lapso não me referi. São sempre os mesmos. Portanto, a classe é algo que caracteriza o movimento. Mas tem duas leituras, para mim pessoalmente tem duas leituras. Uma, gostava de ver os sócios mais participativos nas Assembleias Gerais, era ótimo. Outra, posso ter outra leitura, é que os sócios veem que a ANCOSA está bem, não vale a pena lá chatear, porque por via da regra... Isso é uma leitura otimista, não é? Não, por via da regra, quando se é para fazer sangue, as pessoas vão, quando é para criticar e para derrotar e para fazer sangue, as pessoas vão e mobilizam-se. Esteve aqui o Luís Vaz Pato, da Cooperativa Beira Central, mesmo, que disse exatamente a mesma coisa. Quando há sangue, os associados aparecem. Mas em todo lado, isso. Quando as coisas estão a correr bem, aparecem sempre os mesmos. Os mesmos que vão dando a cara e vão defendendo. É isso, isso é um facto, e tem essas duas leituras que eu de facto faço. Vamos recuperar a minha interpelação quanto aos criadores. Qual é a sua sensibilidade? Está a aumentar o número de criadores? Está a diminuir? Está-se a renovar? O que é que está a acontecer nesta região da Beira Serra quanto aos criadores da raça bovina Serra da Estrela? Eu penso como reduzir o efetivo, há criadores que estão também a reduzir. Porque ainda o governo, não me refiro concretamente, este governo, ou melhor, eu vou corrigir a afirmação. Quem governa este país ainda não se apercebeu definitivamente, ou quem governa e quem tem governado este país, não ainda pensou seriamente que a agricultura é um modo de sobrevivência e um modo de economia de uma região. Acredita que aquela publicidade que anda por aí muito nos jornais com o regresso dos jovens à agricultura é mais falado ou também está a acontecer mesmo? Não, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, como disse há um bocadinho, o engenheiro Pedro fez alguns projetos que foram aprovados e isso é gente nova que vai aparecer na vinicultura e vai aparecer na produção do leite e espero que, consequentemente, no queijo Serra da Estrela. Ser criador de ovelhas, vamos pôr assim numa linguagem corrente... Ser pastor. É negócio. Ouça, não é um grande negócio, mas, na minha opinião pessoal, ainda é dos negócios mais rentáveis da agricultura do meu país. Acima do vinho, acima do azeite, acima dos mirtilos. Está a dizer que ser criador de gado na Serra da Estrela é melhor negócio que ser produtor de vinho? Não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Eu vejo, porque há muita gente, e isso passa pela minha zona, e digo-lhe nelas, como sabem, é considerada, ou foi considerada, hoje que já não é, e não quero, mas aqui, não, como esta rádio é partidária e é política, não quero entrar por aí. Exatamente. Não quero entrar por aí. Exatamente. Nelas era o coração de Dão, hoje já não é. Não é, aliás, nos papéis vistos. Ainda que o Dão esteja em crescente, não sei se está. Não sei se está. É que eu vejo na minha zona os velhotes, aqueles mais antigos, permitam-me esse termo carinhosamente que eu aplico, estão a arrancar e a abandonar as suas. Não sei se sabe, há uma revista que caracteriza os comportamentos das pessoas e que chama Time Out e que elegeu 25 modas para o ano 2015. Uma das modas é o vinho do Dão. Sim, o vinho de Dão, quer um quer não, é dos melhores vinhos do país, embora foi um bocado abandonado, e depois teve aqui um ataque de outro tipo de vinho, vindo do Alentejo, que subiu e toda a gente sabe disso, mas há qualquer coisa que eu não entendo, é que vejo os arrancar as videiras, e nas suas arrancá-las para replantar e fazer uma nova produção vitivinícola, eu ainda fico... Não, é mesmo abandono. Vamos deixar o vinho para outra ocasião. Okay, vamos voltar ao gado que gera essa coisa fantástica da gastronomia nacional, que é o queijo Serra da Estrela, e estávamos a falar se é negócio ou não, porque a minha pergunta não era completamente inocente. O que eu queria obter de si era o seu olhar sobre a motivação que pode hoje chegar a alguém que chega à região da Beira Serra, pensa em ter um negócio e pensar em ter um negócio na área que está ligada à Ancose, que é, como quem diz, a criação do gado ovino e o desenvolvimento desta marca, vamos chamar-lhe assim, Serra da Estrela. Portanto, no seu entender, há aqui condições para ter um negócio, ainda que, como já disse, não seja um negócio que se possa dizer fantástico. Há condições. Eu recordo isso, vejo pelos associados, vejo e por experiência familiar, que o leite este ano já subiu um bocadinho. Não foi muito, não foi. O leite estava a ser pago a quase o valor de há 20 anos. Mas digo-lhe uma coisa, o leite já subiu um bocadinho, portanto, só aí também já de per si ajuda a que as pessoas pensem seriamente em ter como sua vida profissional, digamos assim, a vinicultura. Eu próprio, pessoalmente, e o engenheiro Rui Diniz, que é o responsável, ele é o presidente de facto, eu sou o presidente de direito, ele é o que estamos feito um trabalho excelente junto dos ministérios, das entidades responsáveis por a agricultura, para que valorizem de uma vez por todas a ovinicultura, o queijo, o leite. Portanto, estamos a trabalhar nesse sentido. Saíram há pouco tempo, não, pai, há 2 ou 3 meses ou mais, legislação sobre essa matéria. Portanto, foi a ANCOS que interveio nesse sentido, e penso que isto, repito como o Candinho lhe dizia, os nossos políticos, os nossos governantes, têm que ter atenção que a agricultura é um bem essencial e desenvolvimento económico para o nosso país. Tem que o ter. E também terá alguma importância para fixar as pessoas no interior. Obviamente. Olha, eu recordo-me claramente sobre o interior e sobre o efeito do gado ovino e do gado caprino no interior. Gasta-se uma fortuna no combate aos incêndios. Ouça, uma fortuna. Todo cidadão mediano sabe quanto é que se gasta, uma fortuna. E no tempo em que havia rebanhos, e no tempo em que os rebanhos andavam nas matas, as cabras e... Havia uma redução substancial na parte dos incêndios. O próprio pastor colaborava e com o seu gado, com os seus animais, também na limpeza das matas, para lhe fazer as camas. Tudo isso era benéfico para o país. E penso que, partindo também os governantes nesta matéria e naquilo que investem no combate aos incêndios, têm que olhar também para a agricultura e, essencialmente, para aquilo que eu estou aqui a defender na qualidade de Presidente da Ancose, que é a ovinicultura. A Ancose tem um presidente, é Manuel Marques, é o homem que está aqui a falar connosco no Cash Resto Zero, na Boa Nova. Estamos em direto, são agora 12 horas e 17. Há repetição desta nossa conversa à terça-feira, dia 3 de fevereiro, depois das 19 horas. Manuel Marques, como é que funciona a Ancose? Quantas pessoas tem? Já falou aqui do Rui Diniz, que é uma espécie de presidente em exercício, e o meu amigo é o presidente formal. Como é que funciona a Ancose? Como é que está estruturada? Como é que vamos de recursos humanos na Ancose? O Rui, permita-me que eu corrija, o Rui não me parece um presidente de exercício, é um presidente de exercício, porque eu, de facto, sou presidente de direito eleito, sufragado pelos sócios. Obviamente que eu e o Rui, não há dia nenhum que passe da semana, ou sábado, ou domingo, que nós não conversamos os dois, ou em minha casa, ou tenho também essa autorização, e de vez em quando vai ter comigo à Câmara onde eu estou, no meu gabinete. Olha, basta dizer-lhe que amanhã nós os dois, às 10h30, vamos ter que estar em Penalva do Castelo. E hoje aqui nesta emissão da rádio, ele está aqui ao seu lado. Portanto, exatamente. Portanto, Ancose tem 21 colaboradores. Está aprovado o que disse. Está aprovado, obviamente. Eu sou um homem de verdade e não tenho dificuldades absolutamente nenhumas em lidar com essa mesma verdade. Não tenho a menor dúvida, vamos continuar. Portanto, Estamos 21 colaboradores, nós somos quatro no mapa pessoal, chamamos assim, da ANCOS, técnicos, engenheiros, uns trabalham com as queijarias, uns trabalham com melhoramento, que é o Rui que coordena também essa parte, outros com as OPPs, que é a parte das vacinas. Portanto, temos funcionários administrativos, temos funcionários a tratar da contabilidade dos nossos associados, portanto, temos uma panóplia de serviços e de funcionários que asseguram o bom funcionamento da ANCOS. Basta dizer-lhe que temos a sede em Oliveira Hospital, temos também em Sobrico da Beira uma delegação, onde temos uma técnica e administrativos, em nelas, no meu concelho, tenho apenas uma delegação, mas só com uma administrativa. No entanto, é importante realçar que quando é preciso reunir com os seus associados de nelas e de Carregal do Sal, que fica ali mais perto, ou vai o Rui, ou vai o engenheiro Pedro Magalhães, ou vai o João Madanelo, ou vai o Dr. Jorge David. Portanto, vai os técnicos deslocam-se aos concelhos para resolver os problemas da sua associação. E na ANCOS também há uma espécie de entidade formadora na produção de queijos Serra da Estrela. Sim, temos uma oficina tecnológica, temos que é chamada queijaria, onde temos um mini laboratório e temos uma queijeira, com essa parte sectorial é da responsabilidade do engenheiro João Madanelo, que é o homem que, penso eu não tenho a certeza, que é o homem que mais sabe do fabrico de queijos Serra da Estrela. A ANCOS está bem do ponto de vista das finanças? Olha, a ANCOS tirava-me o sono por duas formas. Primeiro, porque tinha os seus vencimentos em atraso, e era um mês, chegaram até seis meses, e aí louvo, quero aqui publicamente louvar a atitude dos funcionários que aguentaram essa situação. E hoje já não há salários em atraso? Não sei, se tiver para aí um mês, ou talvez já nem haja salários em atraso, não há, diz-me ali o Rui que não há, que eu também não acompanho tudo. E havia outra vez que me tirava o sono, é que eu tinha avais pessoais da banca no valor de 180 mil euros. Portanto, hoje já não tenho nada, a ANCOS está a zero, a nível de avais pessoais dos seus diretores, reduziu substancialmente a conta calcionada que tinha na Caixa Geral de Depósitos, veio por ali abaixo, e posso dizer que neste momento, se recebêssemos aquilo que nos devem, a ANCOS fechava as portas sem qualquer dívida e com o seu património completamente salvaguardado. Basta dizer que tivemos o património como garantia, a Quinta de Solurico e o apartamento aqui, que tinha uma hipoteca, também já não tem hipoteca, está completamente livre o apartamento que temos aí no meio da cidade, e a Quinta de Solurico também tinha uma hipoteca por causa de um segundo, disseram que foi indivíduo, mas não tivemos hipótese de contestar mais, que recebemos, que era um valor de 150 mil euros, graças a Deus, isto está tudo liquidado, está a funcionar. O Manuel Marques tem essa paixão pela ANCOS e posso conferir consigo que agora não está a nadar em dinheiro, mas já não está com o nariz debaixo d'água. Felizmente, olha, eu, de facto, o meu amigo já identificou a forma emocionada e a forma de viver a minha vida. Aliás, como tudo, desde o presente dos futebols que fui, desde o presente dos bombeiros nelas que fui, eu vivo isto com uma determinação e com uma paixão terrível. Mas hoje a ANCOS já não está com aquela aflição, com a corda na garganta sufocada. Felizmente não está. Digo-lhe aqui, quero dizer isto também publicamente, porque eu sou um homem direto, sou como eu costumo dizer, sou como um algodão, não engano ninguém. Isto também se deve muito ao trabalho do engenheiro Rui Diniz, e não é por estar aqui ao meu lado, porque certamente ele, se não estivesse ao meu lado, ouviria isto aos microfones da sua presença. Eu já vou pedir ao Albino José para colocar uma fotografia sua e do Rui no Facebook, que é para estar comprovado que está mesmo aqui ao seu lado, e estamos assim a trabalhar em direto e com esta franqueza toda a expor o que é hoje a ANCOS. Diria eu que a vossa prestigiosa rádio é ouvida por muita gente, e o Rui também certamente ouviria, sabendo que o Sr. Presidente vinha aqui dar uma entrevista, ouviria através da rádio aquilo que eu iria dizer. Portanto, tem-me ajudado bastante, tem sido um excelente trabalhador. E posso lhe dizer uma coisa, que ainda mais, é que eu não gostava do engenheiro Rui. É um facto, isto é um facto indesmentível. Às vezes até acontece nos casamentos. É pá, não gostava do Rui, mas depois com o tempo que a gente se foi aqui aproximando um do outro, aproximando profissionalmente, não haja por aí qualquer... A linguagem às vezes é terrível, e não para os tratores de linguagem, nós é porque mal entendido. O Rui tem sido excelente, temos feito uma dupla bastante proveitosa para a minha vamos nossa manter a boa disposição, mas aquecer um bocadinho a conversa. Como é que está a relação da ANCOS com o Poder Central? Olha, como será, obviamente que... vai-me permitir dizer isto. Eu, uma praga para a agricultura tivemos nós, um indivíduo chamado ministro Jaime Silva. Praga, será uma praga. Agora, sou sincero, atualmente... Isto daqui a pouco vai estar escrito nas redes sociais. Não interessa, mas pode dizê-lo. Eu assumo... Vai ver que isto vai ter consequências. Não, segundo diz o Código Penal, quando o indivíduo faz uma injúria ou faz uma difamação, se quem a proferiu conseguir provar a sua veracidade, logicamente não é penalizado e essa é a minha... Mas esta frase vai estar daqui a pouco no Facebook da Rádio Boa Nova, a dizer que Manuel Marques, presidente da ANCOS, diz que Jaime Silva foi uma praga para a agricultura nacional. Em contrapartida, o ministro Serrano, também do Partido Socialista, foi excelente para connosco, excelente, posso dizer mesmo, excelente. Aliás, com este... Com mais colheitas. Claro, claro, como diz o vinho, há vinho bom e há vinho mau. Exato. E há queijo bom e há queijo mau, e sendo mesmo a mesma queijeira a fazê-lo. E, portanto, a relação com o Poder Central, atualmente... É ótimo, compreenderá, é ótimo, são pessoas que nos têm ouvido toda a hora, todo o dia. Eu ligo-lhe, eles atendem-me, estou a falar da agricultura. Certo. A própria ministra, e se não gostasse dele... Eu amanhã não me deslocaria a dar-lhe apoio e estar ao lado dele em Penalva do Castelo. Há uma excelente relação. E já está a piscar o olho ao CREN 2014-2020. Sim, estamos a piscar, o Rui já está tratado disso, está tratado dessa questão do já leu o relatório todo, já leu o programa todo do CREN, já tem isto tudo estudado, porque eu gostava certamente era de facto compor aquelas instalações da ANCOS exatamente onde funciona. Já lá vamos. Então vá. Agora vamos às relações com o poder local. A ANCOS está sediada em Oliveira do Hospital, como podia estar sediada em Celurico da Beira, ou em Gouveia, ou em Ceia, certo? Sim, senhora. Olha, eu quando faço uma entrevista, ou quando me permitem que eu faça uma entrevista, eu tenho que dizer as verdades. Sou homem de verdades, já disse há um bocadinho, sou homem de verdades. Quem compõe a área geográfica marcada da Serra da Estrela são 18 câmaras municipais. Até há bem pouco tempo tinha uma excelente relação com as 8 câmaras municipais. Hoje não tenho. Com uma. Infelizmente, é do meu concelho. Todas as demais, 17, têm sido excelentes. Excelentes. Mangualde... Quando está a dizer o seu concelho, está a falar de Nela. Nela, sim. Dá-se bem com todos os outros, menos com Nela. Exatamente. Exatamente, onde o senhor é vereador. Exatamente, deve ser por isso. Dou-me bem com o Celurico da Beira, dou-me bem com Ceia, com Gouveia, com toda a gente. Agora, há aqui um carinho especial que eu tenho para o Oliveira do Hospital. Há um carinho especial que eu tenho. Já tinha com começa logo pelos fundadores da ANCOS. Já tinha com o anterior presidente, e tenho que dizer a verdade, mas com o Zé Carlos, pela amizade que nos une há muitos anos, o Zé Carlos Antônio Sandrino, tem sido excelente connosco, e louvo, presto-lhe aqui publicamente a homenagem por aquilo que ele tem feito pela ANCOS e está a fazer. Por isso, é justo, legítimo da minha parte, eu preferir estas palavras. Obrigado, professor Zé Carlos Alessandrino, obrigado, senhor Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Portanto, e assim fica garantido que a ANCOS não vai sair de Oliveira do Hospital? Ah, claramente não, não. Mesmo que os associados possam ser mais de outras bandas? Sim, mas ouça, nunca passou pela cabeça, nem passará, isso era violarmos a história. Isso é lá para as cimas de Viseu, que andam lá as turras para mudar de um lado para o outro. Nós não andamos em turras com... Nós temos a ANCOS muito bem sediada no hospital, com uma boa relação com o Sr. Presidente da Câmara. Queremos fazer algumas coisas na ANCOS, aproveitando exatamente o CREN que vem. Fizemos agora uma parceria com a ADD GAL ADD 2020. Vamos assinar uma... terça-feira, se mora aqui numa traiçoa, com a Adruze, que tem a ver com a Gouveia. Estamos bem relacionados com a Adiverp. É isso, leva-me a perguntar isso mesmo. Como é que vai a relação com os PARs, outras associações? A Adiverp é um bom exemplo. O Parque Natural da Serra da Estrela, porque não chamá-lo aqui à nossa conversa? Uma excelente relação com os artesãos. Olha, basta dizer-lhe que a ANCOS, neste momento, foi eleita como presidente do Laboratório de Viseu, que assumimos, ali mais aqui meu amigo do lado direito, que assumimos, e outros mais, óbvio, mas mais o Rui, como disse, que assumimos, depois de duas ou três Assembleias Gerais para insolvência, não deixámos insolver, porque aquilo é fundamental para a agricultura e para a análise do sangue e do nosso rebanho, não deixámos. Depois fomos nomeados também presidentes da União dos ODS da Beira Interior. Portanto, para promover a ovinicultura, há uma excelente relação. A ANCOS não está de costas voltadas com as outras associações, antes, pelo contrário, note nas suas palavras que há uma aproximação crescente. Sabe, o meu paizinho ensinou-me uma coisa, eu mamei muito, entre aspas, do meu paizinho, que era um homem com a quarta classe, um pastor da Serra da Estrela. E falando de ovelhas, mamar veio mesmo a propósito. Da Serra da Estrela, e disse-me, meu filho, Contava muito aquela história dos sete irmãos, quando o pai estava acamado na cama, certo, já quase moribundo, e partiam, mandou o filho buscar os vimes, e cada um partia um de cada vez, aquilo partia. Entanto, mandou cada filho outra vez buscar os mesmos vimes, juntou os sete e não conseguiu partir. Isto é uma experiência exatamente ótima para que as associações... Se, a velha história da união faz a força. Exatamente. Isto é um bocado duro, mas não com isto é político e é partidário, não queria... Não utilizei, faz favor. Muito bem. Então, a ANCOSE... É uma coisa que me apraz registar. Está tudo bem. Boa relação com o poder central, boa relação com o poder local, boa relação com as outras associações. Eu diria que a ANCOSE até podia quase mudar de nome. Chamar-se o Eldorado das Ovelhas, por exemplo. Não está bem. Está melhor. Ah, está melhor. Está melhor. E agora, o Eldorado das Ovelhas é quando nós já encarreirámos a carruagem e a máquina nos carris. É quando saímos desta estação e tentámos alcançar a outra estação. Aí sim, certamente poderá considerar-se o Eldorado das Ovelhas, mas por enquanto ainda não é o Eldorado das Ovelhas. Sabe o que me custa compreender? Eu, antes de vir para esta nossa conversa, fiz algum trabalho de casa, como compete, e não custa-me entender esta nossa conversa no enquadramento que lhe vou dizer a seguir. Tenho aqui à minha esquerda, no computador, o site da ANCOSE. Está com um aspecto que eu diria em obras, mas está assim, vai há uns meses, para não dizer mais tempo. Nas redes sociais a comunicação também não é grande coisa. Nos jornais, tirando agora esta última leva das ovelhas que voaram para Angola, e já falaremos sobre isso, há aqui uma falha de comunicação da ANCOSE para o exterior? Olha, eu com a frontalidade que elogio o Rui, com a mesma frontalidade tenho que dar as orelhas. O Rui já devia ter resolvido isto. Aliás, fizemos uma reunião para há 2 ou 3 meses, e concretamente na sede. Peço desculpa na ligação em Nelas. Nunca tinha tido uma conversa na rádio que mais parece uma reunião de gestão. Não, mas é verdade. Então, há coisas que se me diz na vida. Contra factos não há argumentos. E os factos são indesmentíveis. Tivemos uma reunião para há 2 ou 3 meses, onde um senhor... Portanto, aquilo que eu disse sobre a comunicação é realmente verdade. Obviamente que é verdade. E o Rui tem que pôr-me isto a funcionar, porque já várias gente se queixou. Eu reuni com os técnicos superiores lá em Nelas. E um dos pontos que foi debatido foi exatamente a imagem ciber. Não, acho que é assim que se diz, que eu sou muito pouco infoscluído, ou internética. Chame o que quiser, mas é o novo mundo. É o novo mundo, obviamente, exatamente. Na net hoje é preciso estar, e estando, convém estar bem. Claro. Caso contrário, pode virar contraproducente. E realmente a ANCOSE, com toda esta dinâmica, com toda a importância que tem na região da Beira Serra, não está bem nas redes sociais, não está bem na internet, e por isso eu não podia deixar de dizer isto depois de conferir consigo todo o desenvolvimento. Mas é um facto, Neves, mas é um facto. A ANCOSE nesta matéria não está bem. Temos que fazer aqui algum trabalho, porque os olhos, como diz o dia também o meu paizinho, foi um grande exemplo para mim, também comem. Eu aqui há dias fui dar uma volta de carro e fui dar uma volta, já tinha planeado convidá-lo para esta conversa, e fui dar uma volta às instalações da ANCOSE. Aquilo também não tem grande aspecto, pelo menos olhando de fora. Olha, não tem grande aspecto, e eu um bocadinho dizia-lhe que estamos à espera do CREN, para fazermos ali uma remodelação, uma requalificação daquele espaço cá de cima, porque a queijaria já foi feita. Há aqui uma coisa que eu quero aqui penitenciar-me e pedir desculpa, foi que no meio desta conversa, já vai longa, pai, uns meia hora quase, eu ainda não falei nos meus diretores. E isso é imperdoável, e quero, de facto, dizer que também tenho uma equipa diretiva que me tem ajudado, que tem contribuído para o desenvolvimento da ANCOSE, e seria injusto da minha parte, e para não aplicar aqui um adjetivo mais forte, do facto de não ter falado neles. E peço desculpa, no meio desta sua pergunta, eu ter que meter isto aqui. Está feito o sublinhado, eles vão perdoar-lhe, certeza. Trazer isto à lista. Vêm aí as festas do queijo, pode até, de algum modo, reconfortá-los com uma oferta qualquer especial. Mas vamos falar. Todos eles produzem queijo. Vamos falar das instalações, porque aquelas instalações, e vamos usar os termos como você gosta, assim durinhos, não são dignas de uma coisa chamada ANCOSE. Não são dignas, mas ouça, mas nós tínhamos que primeiro compor os alicerces. Claro, tínhamos primeiro pôr as contas em dia. Não, os alicerces, já que estamos a falar em obras, nós tínhamos que primeiro compor os alicerces. Os alicerces estão seguros, ou pelo menos estão estáveis, e agora vamos depois erguer a parte da obra. E, ouça, aquilo está muito mal, aliás, mesmo a nível de condições, a nível de calor, de frio, aquilo é forrado com o esferovite. De vez em quando fecha uma porta, salta uma coisa de esferovite. A própria estrutura do telhado não está bem, já falamos, eu ia falar mais o Rui, o engenheiro Pedro, para vermos aquela chapa sanduíche, não sei se é possível, depois pôr uma botelha por cima para, não, para também não ferir a sensibilidade arquitetónica da zona. Olha, mas estamos preocupados com isso. Isso é uma das coisas que estamos preocupados. Portanto, é um projeto a curto prazo? Sim, sim, é um projeto a curto prazo, só se não for confinanciado pelo CREN, que caso contrário, avançaremos com ele, não tenho dúvida absoluta. Aliás, como avançámos, esta memória aqui no Matraz sou a 35 mil euros na requalificação da queijaria, que também estava em iguais circunstâncias, hoje já está perfeitamente em condições desejáveis e que as pessoas podem observar. São 12 horas e 34 minutos, estamos na Rádio Boa Nova, em Cash Resto Zero, programa em direto. Estamos a conversar com o Manuel Marques, o presidente da ANCOSE, Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela. Não sai desse lado, são 30 segundos, voltamos já. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Com o apoio Civifran. Construção e reabilitação. Civifran. Arquitetura e engenharia para uma construção de qualidade, moderna e sustentável. Civifran. Pinheiro dos Abraços, Bobadela, Oliveira do Hospital. Telefone 238-082-777. Civifran. Estamos de volta à conversa com o Manuel Marques, o presidente da ANCOSE, aqui em Cash Resto Zero. Em direto, sempre esta versão XL do Cash Resto Zero, no último sábado de cada mês, com repetição na terça-feira, imediatamente a seguir, depois das 19 horas. A ANCOSE andou nas bocas do mundo nos últimos dias porque, literalmente, colocou a raça ovina no ar ao enviar a representação da Serra da Estrela para Angola. Quer falar sobre isso, Manuel Marques? Sim, obviamente falarei, que isso é um feito inédito, quer para a ANCOSE, quer para a TAP. Exatamente, TAP, até para a TAP. Olha, mas eu, bocadinho, eu nunca fui bom em matemáticas, acho que nunca tive positiva. As pessoas de direito nunca são bons com não, números. Não, não, nós, com o devido respeito, estou aqui em brincadeira, uma mera brincadeira. Para os advogados, 2 mais 2 é o resultado que querem que dê a conta do... E os contabilistas também são quase iguais. Mas houve um erro efetivo, porque as cotas por ano da ANCOSE são 20 euros por ano. 20 euros por ano e não 2 mil euros, como se a memória não me traiçou, tinha dito. Que eu referi, exatamente. Vamos voltar à iniciativa, à inovação, vamos chamar-lhe assim, da ANCOSE, ao enviar a representação da raça ovina da Serra da Estrela para Angola? Sim, isso surgiu através de um amigo meu, que depois que é funcionário e responsável pelo setor das empresas num banco, não vou dizer por não passar a publicidade, e que falou comigo e que havia um amigo dele também, um cliente que estava interessado nessa questão. Entretanto, depois deu-me contacto desse senhor, dei contacto ao Rui. O Rui tratou disto tudo, eu depois fiquei à margem completamente, portanto, não me envergonho de dizer, porque o Presidente da Direção não tinha que se preocupar com isso, passei isso aos técnicos, o Rui tratou disto tudo, e lá foram os machos, os 6 machos para Angola. Ouça, enquanto Presidente da Direção da ANCOSE, é para mim um grande orgulho, porque pode começar a partir daí, digamos, uma veia comercial que ajudará certamente os associados da ANCOSE. Parece-me, o Rui também já me disse isso, que também há um interesse deles, depois no intercâmbio de técnico para com eles. Portanto, foi muito bom. Espero que isto venha, de facto, a dar os frutos que nós pensamos. E isso no futuro não vai ter consequências, por exemplo, para a produção do queijo Serra da Estrela? Não, não vai ter. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Como sabe, já foi para há um ano, o Rui sabe também disso, foi para há um ano que nós fizemos uma coisa, foi licenciar o centro de testagem de pequeno ruminante. Tínhamos lá um centro de testagem, tínhamos lá uns carneiros produtores, mas não estava devidamente licenciado. Já o licenciámos, graças também, e também é justo que eu diga isso, graças ao professor Nuno Brito, está citado agroalimentar, está licenciado e também pode partir daí mais uma fonte de rendimento para a própria associação. Na comercialização dos sêmenes, por isso. Mas eu de facto, quando venho à rádio, passo-me aqui um bocado. Peço com o devido respeito e imensa desculpa. Eu também ainda nem falei no Paulo, Paulo Rogério, que tem sido o homem, o meu braço direito, desde a luta. O resto é um produtor, subajamente exatamente. Eu se não falo nele, vai-me puxar as orelhas, Deus me livre. Pronto, Paulo, já falou, está resolvido. O Paulo tem sido um companheiro de luta desde a primeira vez em que fiz parte da direção da Presidente da ANCOSE. Está resolvido. Vamos voltar ainda à questão de Angola, porque suscitou algum entusiasmo, vamos chamar-lhe assim, na comunicação social, porque a operação logística é uma operação complicada, certo? Terrível. Aquilo é preciso fazer lá umas gaiolas, ou umas caixas, permita-me este termo, e foram feitas, determinámos que fossem feitas, mas aquilo depois por baixo levou lá umas fraldinhas para que o avião, porque aquilo é um avião de passageiro, onde elas foram, fosse tudo hermético, para que não houvesse ali nada de... Outras consequências. Que infestasse os senhores passageiros ou avião. E tripulantes. E foi assim, e lá foram, de um dia para o outro, no mesmo dia, demoraram 8 horas ou 9 horas. Foi um ato isolado ou é para ter continuidade? Nós queríamos que tivesse continuidade. Há sempre um princípio, como tudo. Claro, mesmo. Claro. E este foi um princípio. E agradeço aos média, agradeço, quer escrito, quer falado, o facto de terem publicitado este ato da ANCOS, porque isso pode trazer aqui alguma publicidade e trazer também aqui alguma mais-valia para que nós possamos... Como é que reagiram os criadores? Excelente, penso, não tenho certeza, excelente, até porque eles foram comprados a criadores. Os borregos foram de criadores, não foram dos borregos da ANCOS, foram comprados a criadores associados da ANCOS. Muito bem. Só Angola ou há outros países onde julga que tal poderá ter lugar? Eu penso que há outros países que poderá ter lugar, certamente Brasil, se calhar países da Europa. Vamos ver, sabe como diz, como nós, há uma frase que diz que o povo sabiamente diz: o segredo é a alma do negócio. Muito bem, está então registado aquilo que é a sabedoria popular. Estamos a pouco mais de 3 semanas da Festa do Queijo Serra da Estrela aqui em Oliveira do Hospital e, de resto, as festas do queijo começam a acontecer no próximo fim de semana, ou já este fim de semana, na região da Beira Serra, e até ao final de março eu diria que não há fim de semana que não haja uma festa queijo da Serra da Estrela. A ANCOS, se não está em todas, está em algumas. Como é que a ANCOS olha para estas festas do queijo? Olha, eu olho com muita satisfação e até mesmo com muito orgulho. Nunca é demais os senhores Presidentes da Câmara fazerem a publicidade a um produto regional, a um produto que foi considerado maravilha gastronómica. Nunca é demais colaborarem com os seus associados, com os seus munícipes, na promoção do produto. E a feira, quer queremos, quer não, é também uma promoção do produto. Eu podia dizer aqui assim, mais aqui uma alfinetada, eu podia dizer aqui assim, epá, só devíamos fazer a promoção ao produto de Serra da Estrela. E o Rui aqui iria só ao lado, porque para fazer queijo de Serra da Estrela tinha que ser mesmo o leite de ovelhas inscrita no livro genealógico. Claro. Mas a ANCOS não é só a associação... O Manuel Marques não é fundamentalista desta coisa do queijo de Serra da Estrela, ou é? Ouça, gostaria de ser. Porque, por exemplo, eu há um ano, estive aqui a conversar com o Pedro Conceiro, da confraria Queijo Serra da Estrela, e ele é um defensor dos 7 costados do Queijo Serra da Estrela, mas a verdade é que, mesmo dentro de, vamos chamar-lhe, da sociedade Queijo Serra da Estrela, há quem tenha diferentes opiniões. Claro, obviamente. Eu estou aqui numa situação que é esta. Eu sou o Presidente da ANCOS. A Presidente da ANCOS, não quer dizer que se faça só Queijo Serra da Estrela. Os pastores que compram leite, que produzem o seu leite no seu rebanho, também o vendem. Ora, eu também tenho que os defender. Mas o Manuel Marques gostava mais de estar do lado... Obviamente, todo o queijo, todo o leite... Da denominação de origem controlada. Todo o leite que fosse produzido pelos associados da ANCOS fosse rotulado o queijo com Serra da Estrela, seria, obviamente, a minha intenção. Mas é impossível e impraticável e humanamente é mesmo impossível. Vamos ver se eu atrapalho desta vez, que você é difícil de atrapalhar. Não é festa a mais e feira a mais do queijo Serra da Estrela em tão pouco espaço temporal? Olha, eu posso estar aqui a dizer a maior asneira e amanhã ou depois ser crucificada. Não, já ninguém crucifica ninguém. Mas eu, como eu sou um homem polémico, eu já não tenho muito medo. Aliás, quem teve a vida militar e a vida que fez na vida não tem grandes receios e espero não morrer de medo. Até, aliás, eu sou católico e quando ia à Fátima havia lá uma frase que dizia assim: não tenhais medo. E eu perguntei ao sacerdote o que é que queria dizer aquela frase, não tenhais medo. Não sei se vocês viram na escadaria de acesso à Basílica. Eu perguntei. E o sacerdote, meu amigo, e que lhe peço também a minha homenagem, o padre Delfim, disse-me assim: ó Manel, sabes o que é que aquilo quer dizer? Eu não sou padre. Vais à Bíblia, mas está lá. Mas eu vou-te dizer antes de ir à Bíblia. Quer dizer, não tenhais medo para 365 dias. E mais um 366, que é o da morte. Portanto, não tenho medo. Vamos voltar às festas. À sua pergunta, exatamente. Eu vejo-me aqui em grandes dificuldades para conseguir moderar a conversa. Voltar à sua pergunta. Vamos voltar às festas. Há festa a mais do que a Estrela da Estrela? Ah, na minha opinião pessoal, devia haver uma grande feira, uma parceria entre os municípios em que abrange a produção do Queijo Serra da Estrela, Celúrico da Beira, Gouveia, Forros de Algodres, Penalva do Castelo, Oliveira do Hospital, uma grande feira do Queijo Serra da Estrela. Poderes assim, iremos centralizá-la só num município? Não, se calhar de uma forma rotativa. Por exemplo? Essa é a minha opinião. E com as minhas opiniões. E já que é teu amigo do José Carlos Alexandrino, também partilha da opinião dele que a de Oliveira do Hospital é a maior? Ouça, eu, com a minha frontalidade não lhe posso responder. Agora aqui o atrapalhou. Agora de facto atrapalhou-me. Não lhe posso responder porque estava aqui a personalizar a questão do José Carlos Alexandrino. Ok, vamos ultrapassar. Eu sou muito amigo. Também não é assim tão relevante. A Ancosa vai estar na feira de ceia, Mas se me permite interrompê-lo. Faz porque favor. Eu tenho sócios em todos os concelhos. Claro, tenho que fazer a sugestão política. Tenho que fazer a minha gestão social. Não, política não. A social, acho eu. Muito bem. Vai estar presente, dizia eu, constante na feira de ceia, Foros do Algodres, Celurico e Oliveira do Hospital. E também vai estar presente em outras feiras, como Gouveia, Penalva do Castelo. É assim, não é? Exatamente. E, portanto, vê com bons olhos a realização das feiras e, portanto, acha que é uma oportunidade única para sempre se promover aquilo que é genuíno da nossa gastronomia e não só, claramente, também daquilo que é a nossa região. Claramente, estas festas-feiras trazem forasteiros aos seus concelhos. E eu tenho verificado que esses mesmos forasteiros compram o queijo. Portanto, compram e levam para as suas casas. E há uma coisa que eles levam. Levam a lebre, não levam o gato. Porque se vem daí, nas áreas, nas grandes superfícies, em outros sítios, vem-se gato por lebre. Aliás, de vez em quando dizem umas coisas fortes. Não, digo forte. Aliás, o que está a dizer é que nas grandes superfícies, às vezes, se está a vender gato por lebre. Sim, sobre o queijo da Serra da Estrela. Há queijo aí que se dizem que é da Serra da Estrela, que só é a Serra da Estrela porque tem o mesmo formato, é redondo. Sem mais uma informação super polémica. Aliás, me permite, e de quem tenho uma grande amizade, pese embora não escreva com as mesmas canetas, quem tive uma grande amizade, um grande respeito, uma grande consideração, tive o cuidado de dizer isso mais ao Sr. Júlio Ambrosio, ao Sr. Presidente da República, quando ele numa feira de queijo em Celurico da Beira, veio lá. E nós dissemos exatamente isso, mas até foi mais o Júlio. Sr. Presidente, o senhor em Lisboa, como o gato, nós aqui comemos a lebre, lá comem gato por lebre. E não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Afirmação de Manuel Marques, presidente da ANCOS, há gente a comercializar queijo Serra da Estrela, a vender gato por lebre. Estávamos a falar das festas do queijo, da feira do queijo, estava a fazer sinal que quer dizer mais qualquer coisa. Mas há aqui um erro e monumental, é que de facto temos legislação sobre essa matéria, e as entidades responsáveis na fiscalização não acautelam isso. Acautelam que temos que não sei o quê, a queijaria da Ancosta tem que ter não sei o quê, a queijaria não sei, do associado tem que ter não sei o quê, mas não acautela essa matéria. Eu explico porquê. Está a dizer que as grandes superfícies são protegidas pelos poderes? Não estou a dizer que são protegidas pelos poderes. Não estou a dizer que sejam protegidas pelos poderes. Não é isso que eu estou a dizer. Há legislação específica para a fiscalização. Toda a gente sabe que há leite que vem de Espanha, e toda a gente sabe, e não fiscaliza. Eu não percebo nada de matemática. Percebo nada de matemática, já disse isso. Mas nós sabemos qual é a produção leiteira na queijo, na região de mercado da Serra da Estrela. Nós sabemos. O rebanho tem tantas. E, portanto, não pode dar tanto queijo. Não pode dar tanto leite, quero eu dizer. Que é diferente. Porque se nós sabemos à partida que 5 litros e meio de leite dá para produzir 1 quilo de queijo, é fácil fazer as contas. Claro. Fazemos as contas. Mas segundo eu sei, isto não posso afirmar ainda, mas segundo eu sei, agora já o leite nem é de Espanha. Como é que fazem? O leite é entregue a um senhor que recebe e depois fatura. Esse senhor português fatura o leite, percebe? O que é que aconteceu com isto? E já lá vou dizer sobre o que é que aconteceu com isto. Os espanhóis começaram a entregar leite aqui no nosso país, muito mais baixo que o produzido na região. Os meus associados vinham com a corda mais apertada. Quando os espanhóis dominaram a produção, subiram o leite. E agora já não a pedir aos produtores nacionais, faz favor, produzam leite, até já o aumentaram. Por isso que um bocadinho no início da conversa, eu dizia que o leite aumentou para 1.5 ou 1.10. E isso vai também acontecer com o vinho. Quando eles dominarem isto, e depois, agora já dominamos, quando sobem os valores dos fatores quando produção. A procura for superior à oferta, o senhor vai ver o que é que vai acontecer. Afirmações contundentes de Manuel Marques, presidente da ANCOS. Estamos a conversar e em direto. Obviamente que estas afirmações devem obrigar quem nos ouve a, primeiro, formular opinião, segundo, a averiguar se tal verdadeiramente está a acontecer. Estávamos a falar das festas do queijo e eu queria lhe fazer duas perguntas muito breves, mas muito objetivas. Primeiro, aqui em Oliveira do Hospital, a festa do queijo transitou no ano passado para o centro da cidade. Pareceu-lhe bem essa mudança? Eu não me compete a mim, como compreenderá, opinar sobre a parte logística da feira. Isso cabe necessariamente ao Sr. Presidente da Câmara e à Câmara e aos órgãos autárquicos, mas de qualquer das maneiras acho que é muito bom, penso eu que mais centraliza, mais dignifica ainda o evento. Essa é a minha opinião pessoal. Esta mudança de data, a Festa do Queijo da Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, recua de março para fevereiro, para o meio de fevereiro sensivelmente. Também lhe parece bem? Acho que sim, acho que aqui o professor José Carlos Alexandrino quis antecipar-se. Naturalmente, não conseguiu natalidade, mas penso que foi essa. E fez muito bem. Para ser primeiro que muitas outras. Exatamente. Muito bem. A ANCOS tem alguma novidade assim que gostava de partilhar connosco que possa apresentar nestas festas do queijo ou vai ficar agarrada àquilo que sempre promove, que são a raça ovina da Serra da Estrela e ainda o que daí deriva, o queijo Serra da Estrela? A ANCOS vai cumprir o que está estatuído no seu estatuto. É exatamente o melhoramento, as vacinas e a raça Serra Bordaleira da Serra da Estrela. Nós estamos a chegar ao final da nossa conversa, conferimos a vida da ANCOS, que de resto já dura desde 1981. Estamos a conversar com o Manuel Marques nesta reta final da nossa conversa e antes de falar um bocadinho, ainda que pouquinho de si, gostava de lhe deixar o microfone completamente à disposição para duas coisas. Primeiro, dizer alguma coisa que eu lhe devia ter perguntado e não perguntei. Dois, acrescentar algo ao que já disse, que eventualmente lhe possa ter falhado quando estava a fazer as suas exposições. Eu acho, muito obrigado, eu acho que o senhor me perguntou tudo, até me conseguiu atrapalhar, o que não é muito fácil, mas conseguiu. Está de parabéns, aliás, só aí demonstra a sua forma jornalística, que é louvável e meritória, portanto, quem seria eu, um aprendiz nesta área, nesta matéria, para não ser atrapalhado. Eu penso que foi tudo dito. Poderá aqui surgir uma questão, não sei se isso era importante, porque é que um indivíduo licenciado em Direito, porque é que um funcionário público desde 1982 aparece em Presidente da ANCOS? É uma bela pergunta. Olha, porquê é que o Manuel Marques aparece em Presidente da ANCOS? O que é que anda aqui a fazer? O que é que o move? Três questões. A minha determinação, a minha atitude polémica, que ninguém cala a minha voz, e a família. Meus paizinhos criaram-me com muito orgulho e criaram-me muito bem. Aliás, somos três irmãos, sou o mais novo. Criaram-me de uma forma que me emociona. E criaram-me, sabe como? Criaram-me com os proveitos dos rebanhos da Serra da Estrela. Criaram-me com os proveitos da agricultura, da batata, que se vendia batata, que se vendia vinho, que se vendia milho. Era uma casa agrícola. E penso que vivi nisso. Aliás, dizia à minha mãezinha que me levava numa gamela à cabeça para as terras, quando eu era menino, e eu lhe fugia dessa gamela e gritavam por mim, e diziam, onde é que tu andas? Eu ando nos pintores. Os pintores era quando a uva começava a ficar meio avermelhada. Por essas razões, por seguimento familiar, e porque o meu irmão mais velho, o Fernando, tem rebanho de ovelhas, e a minha irmã também já teve, mas deixou de ter, por razões de saúde, eu não podia, de facto, abandonar o desafio que me foi feito para presidir a ANCOS. Aliás, não é só da presidência, que estou da presidência desde 2004, mas já venho dos órgãos sociais há muitos anos, e meu pai também fazia parte do núcleo de Mangualde, portanto, é esta a razão, e penso que estou habilitado com o know-how e com os conhecimentos de criança para poder fazer sentir e erguer a minha voz na defesa desta coisa tão maravilhosa que é a vinicultura. Um momento bonito na rádio em direto, Cash Resto Zero na Boa Nova, Manuel Marques, presidente da ANCOS. Qual é o sonho que ainda quer realizar como presidente da ANCOS? Olha, o sonho que eu quero realizar, isso eu vou lhe dizer, vou-lhe aqui, só lhe vou aqui abrir as epígrafes e não lhe vou dizer o conteúdo. Nós queremos, temos uma preocupação de um restaurante na própria ANCOS com os produtos regionais da Serra da Estrela. Queremos também, e aí conto seriamente e certamente, seriamente e certamente, com o Museu da Ovelha e do Pastor em Oliveira do Hospital. Por isso mesmo, são os dois grandes projetos que eu gostava de ver implementado na minha direção, e penso que todos os meus diretores estão comungam comigo essa ideia, porque acho que é um bem para quem, de uma forma árdua, cultiva a terra com os seus rebanhos. Manuel Marques, paixão, determinação, presidente da ANCOS, Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela. Foi a conversa aqui em Cash Resto Zero na Rádio Boa Nova. Obrigado por ter estado aqui connosco. Deixe-me só fazer-lhe uma última nota. Com essa forma de estar, atrevo-me a dizer que vai sonhar até o último instante da sua vida. Eu sou um homem sonhador. Sou homem sonhador e sou um homem de trabalho. Veja que meus pais tinham condições económicas para eu estudar. Eu não estudei, fiz só o 12º ano, que na altura era o segundo curso complementar dos liceus, e fui para a tropa voluntária. Com 18 anos estava nos comandos. Vim, casei-me com 20, fui trabalhar, mas entendi que meu pai sempre quis que eu fosse advogado. Fui para a faculdade, licenciei-me comecei na faculdade aos 42 anos de idade, licenciei-me, tirei o estágio da ordem. Tenho uma coisa que guardo religiosamente comigo, que é a toga e o anel de curso que os meus pais me ofereceram. Obrigado, Manuel Marques. Cash Resto Zero, versão XL, sempre no último sábado de cada mês, repete à terça-feira, dá para ouvir em podcast também, na página da Boa Nova. Muito obrigado pela preferência, até à próxima.